Super Rádio Chimango da Amazônia, ZYI 541, AM 750 kHz, emissora do Sistema Marajoara de Comunicação, uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Alenquer, Pará, Brasil. 6h54.